Salve, coelhada! Agora foi? Então vamos lá, salve, salve, coelhada! Primeiro Decadentes, juntos aqui na mesma sala, no mesmo ambiente, ao vivo, como sempre. Opa! Vai, coloca a banda, opa! Alguém chegou atrasado, tá variando? Alguém chegou atrasado? Eu tive que pegar o Ramon. Ele demorou pra ficar pronto hoje. Muito bem. Você tá fazendo exame com a cola, bicho? Você tá ganhando por fora? Não, não, desonrada? É que eu tô devendo ele. Muito bem, então vamos às devidas apresentações. Eu sou Henrique Pinheiro, menino Alisson Fernandes está aqui. Nessa boa noite, Alisson. Boa noite a todo mundo de casa que está nos acompanhando. Primeira vez reunidos aqui essa turma de decadentes. Sempre. Miro Corneta, já chegou atrasado? Seu boa noite. Boa noite, coelada. Olha só. Por último, Sérgio Tavares, na ponta do sofá. É isso aí, aqui a ponta esquerda, fazer uns cruzamentos aí, vambora. Muito bem. Bom, primeira vez, o equipamento é todo uma bem, a conexão é do jeito que deu para armar, o microfone a gente não tem certeza se está funcionando, então nós vamos depender do feedback de vocês nos comentários, para saber o que está bom, o que está ruim, se caiu, se não caiu, e vamos tocar essa bagaça. Produção, aqui. Eu estou sem retorno, não estou ouvindo direito, produção. É assim mesmo? Baixou de Maia. Ramon... Tem que fazer a barba. Hoje eu queria muito sacanear o Ramon, mas o Ramon não está aqui por uma razão verdadeiramente importante. Ramon é um operário da educação brasileira, está lá moldando as jovens mentes, fazendo um pouquinho de doutrinação também, com certeza, mas está lá moldando jovens mentes para o futuro dessa nação, que um dia estarão aí a produzir. Não é isso? É isso aí. Então tá certo. A reproduzir gestão, né? A reproduzir é o Cida de Cida, não sei dar. A essa hora, muito provavelmente. Muito bem. Nós três, eu, Alisson e Sérgio, tivemos um jogo ontem. Fizemos até uma live lá, primeiro do Decadentes, ali no crossover, junto com a Barra Uni. Sou Cláudio Sábio. Por que o senhor não foi no jogo ontem? O que aconteceu? É tudo questão de alvará, né, alvará, gente? Então, alvará para uma noite, duas seguidas, que difícil, né? Duas seguidas? Não, não, não. Era ou ontem ou hoje. Ou hoje. Ainda tem que pagar tributos, tá, ainda chegaram com tributos para ter DR, né? Tá vendo? Essa é a vida de casado. Muito bem. Mas eu estou vendo, jogo Mineirão, 10 horas da noite, para ver essa pelada com é Nixon. Nixon, Wilson, teve Nixon, teve Nixon, teve estádio. Ele sabe. Com a barba estilosa, assim, a barba é estilosa, o futebol. Parece um dom, né? Aí eu não animei. Só um adendo. Casado, todo mundo aqui é. Capado é só o. Só com ele. Não é a questão de ser casado. Só com ele. O pessoal não vai lembrar de ser trancado no quarto falando baixinho pra não ter problema. Quem vai lembrar? Muito bem. Quebraram o microfone dele. Quebraram o microfone dele. Ninguém lembra. Esse detalhe. Na verdade, quebrou com um tabu na cabeça dele. Né? Gente, não vamos ver detalhe agora. Intimidado. Ele tentou chamar a Maria da Penha, descobriu que só funcionava para o inverno. Isso. Breve teremos, além da Maria da Penha, teremos a Sérgio Tavares. Vamos falar aqui de quem nos recebeu tão bem. Estamos aqui no nosso belo estúdio, na Pietá Tatu. Exatamente. Temos que agradecer aqui a quem nos recebeu tão bem. Fomos muito bem recebidos aqui, várias cervejas, várias coisas sensacionais. Pera que agora pode mostrar lá. Estamos no ar, mas foi isso mesmo. Mas Pietá Tatu, que é aqui na Paraíba... São 1441. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha aí. Daqui a pouco o Corneta vai fazer a tatuagem que ele prometeu. Tá aí. Quem viver, verá. Cheguei a tatuagem, tá depilando o bumbum. Olha aí. Então. Graça é um detalhe. O Cidinho Almeida, que é também torcedor americano, estava lá ontem, é da turma do Fundão lá, né? Daqui a pouco ele chega ali. Daqui a pouco ele vai dar um oi aqui, ele tá escondido ali. Ele é esperto, né? Quer pagar amigo, né? Pois é. Ele gentilmente cedeu espaço pra gente, como vocês podem ver. Então, você precisando fazer uma tatuagem, vem aqui prestigiar o Cidinho. Ele, mais especificamente, faz a aplicação de piercings em todos os tipos de lugares, sim, todos os tamanhos, alargadores, etc. Sim. Lugares inimagináveis, ele aplica o piercing para você. Então, você é um dos melhores de BH, sem brincadeira, né? Sempre puxação de saco, mas ele é muito bom mesmo. Então, quem precisar, está aqui, nós estamos aqui bem na Savas, na Paraíba, entre Getúlio Vargas e, me ajudem, Otávio Antônio Albuquerque? Acho que é Antônio Albuquerque. Mas é, aqui, ó. Quarteirãozinho fechado. Na frente do Dom Patel, cambada. Quem sabe que o Dom Patel se mate. Ganhou até mais um fechando. Mas não, vamos ficar dando muito detalhe. É, a Coca-Cola veio de lá. E a nossa audiência é muito grande, daqui a pouco a gente não vai ter sucesso para gravar aqui. Então, tiver que entrar daqui a pouco, eu mereço ir. A verdade é que aquela foto fala, eu não entrar. Quem quiser vir assistir também, Onda Verde, não paga. Fique à vontade. Pode trazer os convidados. Duas cortesias. Menos pro jogo do Flamengo, esse não é da América. Esse não é da América. Então vamos falar disso. Por que, que o jogo foi pro Mineirão? A América vendeu o jogo. Tal qual foi vendido o jogo do Palmeiras. Acho, inclusive, que foi para o mesmo empresário, não tenho certeza. Mas acho que foi para o mesmo empresário. São Paulo era vendido também. O do São Paulo houve a desistência, porque a ideia era levar para São Miguel, Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul. Era Campo Grande. Se eu não me engano, São Paulo era Campo Grande, a Arena Pantanal era Campo Grande. Se eu não me engano, São Paulo era a Arena Pantanal e o jogo do Flamengo iria para o Mané Garrincha em Brasília. Mas o CBF baixou a régua, então, a partir da 33ª rodada, o jogo não poderia ser disputado fora do estado. O América já levou um jogo contra o Corinthians para Uberlândia. Esses caras, se quisessem, poderia ter feito a mesma coisa. Eu acho que não fez, porque pelo tempo de fazer logística, reservar hotel dos times, pegar a vistoria do estádio com bombeiros, etc. Então, provavelmente foi praticado, porque a regra da CBF saiu, acho que, se eu não me engano, até na semana do jogo contra o São Paulo, não, na semana anterior. Mas foi logo após o Palmeiras. Logo após, e já deram bem. Então, Palmeiras, vocês lembram que rodada que foi? É 5 rodadas atrás. Foi assim? Nesse momento, gente, decadentes, seu nome é preparo. Tá? Muito bem. Enfim, você confere a tabela aí. Foi logo depois do jogo contra o Palmeiras e baixou a regra do CBF, não pôde, tal, perdeu o interesse no jogo de São Paulo. Mas no jogo do Flamengo, o Flamengo tem torcida, tem Plutão, né? Porque durante a década de 80 só se transmitia jogo do Flamengo na televisão. Por que será que a torcida cresceu tanto? Então, havia interesse, resolveu levar o jogo para o Mineirão, que eu achava bobagem, porque cabia na Independência também. Sim. Vamos falar a verdade? Vamos. Estava com medo de jogar contra o América na Independência. Você faz um problema muito difícil. Sei não. Eu acho que tinha uns 15 mil pessoas, né? Cara, eu acho que uns 15. 10, 15. Alguém falou alguma coisa de 12 mil, mas não chequei, né? É. 10, 15, eu acho que eu acho. Não dava, que estava por aí. Não dava, não. Você deixou o setor lá, um setor lá, só as meninas, só para 15 mil. Que é pouco. É pouco, tá? Muito bem. Vou entrar aqui para ver se. Peraí. Tudo bem, o Independência não tinha preferido e tal, mas aquele. O tratamento foi VIP demais, foi sensacional. É, né? Realmente, né? Essa parte. Isso, a torcida do América ficou localizada no melhor ponto do camarote, mas o melhor ponto do. É um camarote. Tem um hall, tinha banda, um tratamento muito bom. Um palquinho da 98 FM, tocando Poison Gas, uma banda dos moleques de 12 anos. Legal demais. Tocando rock and roll. Quem tocava guitarra só? Quem tocava? Eu tocava bolero, né? Partido da América, comprei mais rubial, né? O pessoal estava muito feliz. Para com você, cara. Nós estamos ainda na fase jovem, né? É claro. Nós gostamos de músicas jovens. É visivelmente aparente. Ficamos na melhor área do estádio. Com toda a regalia que se podia ter aqui. Sim. Né? Ficou mais de uma brincadeirinha ali de fazer um gol, né? Da 98 também. Só que na bola. Dois bares exclusivos. O Michael estava brincando e não conseguiu, viu? Mas vamos começar. Mas é categoria. Ele não conseguiu. Não, ele não acertou. Tentou umas quatro vezes. Pois é. Então vamos falar do desgrama do jogo? Vamos falar da América. Eu já vi que o feedback aqui do Adolfo Rosso está aqui, ó. Sensacional, tá ótimo. O som pode aumentar um pouquinho se der. A gente fala mais alto. Sobre ontem tivemos até bons momentos. Não mereceu perder. Estou 4-1. Então vamos passar sobre o jogo de ontem. Você assistiu o programa? O jogo da América, você começa a assistir. Ah. E a América, né? Puta que pariu, a minha ligada no cu desliga na goleira. Pô, tá mais de volta. Não. Mas eu tenho um TVH que eu roubo do meu pai. Meu pai paga e me deu a senha. Não é, não, meu é. A porqueira da internet travou. Eu comecei a ver nos 20 minutos do segundo primeiro tempo. Eu fui bastante pra ver o gol. Ah, então peraí. Tomamos um gol porque você começou a ver. Então, né? Negativo. É frio. Nossa senhora. Só aproveitar, nós vamos falar do jogo, mas só esse negócio do pay-per-view. A Globo, Premiere, etc. e tal, Sport TV, toca uma campanha, sempre antes do jogo, depois do jogo, no intervalo, eles falam, parte da renda do Premiere vai para o seu time. Entra no site tal lá, que eu acho que é premiere.tv.br/seu time, se eu não estou enganado, mas se eu estiver enganado... Mas seu bairro, é só seu time, tá? Seu time... Procura lá no Google e aí você faz a seleção com o seu login da TV a cabo, etc. e tal. Escolhe lá que você torce para o América para aumentar a nossa rendinha, para mostrar que a gente assina por causa do América. A gente poder trazer mais lobos. E o melhor de tudo, meu pai que é mexicano doente, torce para o América. Ótimo, né? Ele não valeu, então. Analfabeto digital, deixa pro filho preencher esse cadastro. Ele fez. O filho já dá logo a facada nas costas, já não basta roubar o acesso. Não, ele coleteu o acesso. Ah, foi de bom grado. A verdade é que o pai me ajuda, né? Porque ele me escorraçou, entendeu? Aí ele vai ver lá essa casa, assim, pronto. Igual a cota do América aumenta de acordo com o número de apostas no time mania, a mesma coisa acontece no PPV. Então, vamos dar essa força. Vamos falar do jogo, então. Vai, Wallace. Nós estávamos lá, né? Sim, o América começou o jogo jogando bem, conseguindo equilibrar as forças com o Flamengo e teve mais chances no início, chances muito claras. O América bateu uma falta, foi o... Quem cobrou aquela falta? Jonas. O Jonas cobrou a falta muito bem, acho que o goleiro do Flamengo chegou a espalmar e mandar para... Pegou na trave, voltou... Com o gol completamente aberto pro Nixon, na hora, como foi um gol perdido tão ridículo, na hora a gente pensou que era o Michael, mas não, era o Nixon. E ele chutou com a beirada do pé, uma bola ridícula que conseguiu sair do outro lado do gol, passando até perto, mas não fez o gol. E pouco tempo depois a América teve mais uma boa chance, um erro de chute do Danilo, que chutou errado da entrada, mas acabou virando um passe pro Michael. Frente com o goleiro, de frente que já era o goleiro reserva do Flamengo. Só de uma bola de um ataque, né? Torcida adversária não está gostando da presença. Mas era uma bola difícil, mas ele estava muito de frente. E toda bola para o Maicon tem sido difícil. Então, toda bola para o Maicon é difícil. Mas o gol perdido. O problema dali que já era 20 minutos. Depois teve até uma outra chance, que a bola foi cruzada para o Danilo, mas não chegou a tempo para ele. Mas naquele momento, se a América consegue finalizar aquelas duas bolas ali no gol, que não era nada absurdo, mais difícil é criar aquele tipo de oportunidade, né? Se conseguisse finalizar aquilo ali no gol, era um jogo morto, praticamente um jogo decidido. E quem não mata um adversário como o Flamengo, ainda mais que o Flamengo estava com a maioria da torcida lá, quem não mata nas oportunidades que tem acaba morrendo depois. Então, o que aconteceu com a América? Não conseguiu fazer os gols nas oportunidades claras que teve, foram as primeiras oportunidades. O Flamengo equilibrou de novo a partida, começou a jogar melhor. No segundo tempo, o Flamengo, a qualidade técnica de alguns jogadores do Flamengo, apesar do Diego não ter feito uma boa partida, o Damião então fez uma péssima partida. O Damião é péssimo, não faz a péssima. Sim, mas o Everton também demonstrou algum futebol, até o Pará conseguia fazer alguma coisa ali pela lateral. Será que passou pela meta? Não, esse é o Santos. E aí o Flamengo no segundo tempo voltou e a maior qualidade técnica do Flamengo com um jogo em 0-0, a América tendo desperdiçado as chances, o Flamengo conseguiu equilibrar, daí pra cima, fez um gol de sorte do Flamengo, que é um time que historicamente tem muita sorte, e azar do América, quem tá na situação do América parece que tudo dá errado, a bola veio, bateu no Jonas, uma bola que o João Ricardo defenderia bem, mas pegou no Jonas e acabou entrando, e o América não teve força de reação. Acabou que teve mais ainda alguma chance e tal, no final entrou o Nilson, que entrou bem, fez mais do que Michael no jogo inteiro, o Nilson em pouco tempo de jogo, mas é, o América, a partir dali, estava praticamente entregue. O Flamengo teve outras boas chances, João Ricardo fez ótimas defesas ainda no final, segurando 1-0, mas é aquela história, jogo que a gente sai perdendo de 1-0, independente de qual minuto do jogo, o América dificilmente consegue recuperar. Então, mais um jogo parece, deu 2 gols em 2 partidas, não entendo. Recuperando, agora você vai perder mais 1 gol, em 2 partidas. Ah, mais 1 gol foi diferente. Curitiba. Um time que faz... Não, Cruzeiro, falando do ano, brasileiro... Não, brasileiro. Mas mineiro não vale. Se você pegar no ano, não vai ter mais. Vai ter muito mais que isso. Foi Cruzeiro, Atlético no primeiro jogo. Tupi 3-0, é, né? Ou seja, só freguesas, né? Só freguesas. Muito bem. Não falei qual torcedor de qual, não. Não. Sua visão do jogo, então. Já falei minha visão. Eu parei de jogar, deu um vídeo, eu vou jogar com o Pernário outro. Tá doido. Mas você não deu o final disso ainda, não? Cara, eu não tenho tempo, não, cara. Até hoje, bicho. Você tem 10 dias pra terminar. Não, eu jogo um pouquinho, paro. Pô, rajar cartucho de penitência é difícil. É. Então a gente tem que devagar. Sete na base. Eu tô com o Alisson. Eu gostei do jogo do América, principalmente no início, a gente começou bem e tal, perdendo um carrilhão de gols. Eu estava vendo os comentários dos jogadores hoje e tal, o João Ricardo falou isso mesmo. O América não pode se dar o luxo de perder esses gols. Porque é isso, quando a gente toma um gol, é muito mais difícil para a gente conseguir reagir. Uma prova é isso, 2 jogos no brasileiro que a gente fez mais um gol. Então, não pode tomar gol. Tem que matar o jogo de início exatamente para isso. O Nixon e o Michael não conseguiram fazer isso. Depois do gol do Flamengo, o Flamengo melhorou um pouquinho, fez o gol, dominou ali o primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo é nitidamente melhor. Mas o América ficava ali batalhando, tentando, e até teve algumas outras pequenas oportunidades, nada claro igual no primeiro tempo, mas ainda teve mais um pouco. Se não fosse a situação que a gente está e o resultado tal, seria um jogo razoável, né, do América. Eu consigo ver uma evolução com o Enzo, até quem já falou nos outros programas, tal, uma evolução, uma melhora e tal. Hoje é um dia triste porque nós caímos, né? Sim. Matematicamente não. Mas se você tentar olhar o copo mais cheio... Só parece. Você se tira um baque de ar, cara. Pra mim foi assim. Opa! É bom que aí, 3-0, uma coisa pra me baixar. Tá vendo? Então, não sei, já mais ontem, só comemorar. Ano que vem, voltaremos a ter grandes. Sim. É isso, que eu ia falar isso. Olhando o copo cheio, ano que vem vai ser sensacional. Entendeu? Quer dizer, pensando que o América está melhor, esse time medíocre está melhorando. Temos um técnico razoavelmente, que eu acredito que ele pode ser uma boa para a América. Um aproveitamento de uma base, que eu acho que é sempre importante. E vamos para um campeonato que a gente é grande, sim, né, no campeonato. Então, tentar ver algo bom nesse final de ano. Da Série B, a diretoria consegue contratar bons nomes. Estamos desde 98 tentando aprender, nenhum ainda. Mas o mais importante para a Série A... O América vai precisar saber, coisa que ele não fez no ano passado para esse, saber escolher do plantel que está terminando o ano, quem que merece ficar e quem que... Mas a gente fez a lista, os nomes que tem contrato para o ano que vem, são bons, a gente tem um time razoável para a Série B. E a Série B é mais jogador tipo Danilo, que é mais vontade do que técnico. O diferente do Danilo não tem, ele só tem jogador tipo Danilo. Não. O Osman é diferente, é bom de técnica, mas não tem tesão. Danilo é muito mais tesão que técnica, é o que a Série B precisa. É canelada, é campo ruim, viagem desgraneira, o cara tem que jogar na vontade. Não concordo muito com isso, não. Eu acho que o jogador que é bom vai sempre ser bom, qualquer que seja o tipo de campeonato. Se o campeonato for mais truncado ou mais técnico, o jogador técnico vai conseguir. O perfil de Série B é mais físico do que técnico. Cuidado dos campos, que você vai. Mas esse perfil de Série B tem mudado um pouco. A gente está numa ideia de perfil de Série B de 10 anos atrás, quando dificilmente você tinha um time grande. Os times de Série B não tinham dinheiro. A Série B era um campeonato, assim, deixado de lado. Não. Agora, a Série B é um campeonato que tem o apoio da CBF, tem a televisão transmitindo em rede nacional. É um campeonato um pouco mais diferente. Continua à vontade sobressaindo, mas já, você já consegue ver times melhores. Tem alguns times de nível Série A, mas tem muitos times também nível Série C ainda também. Sim. E seria o América nível Série B na Série A. Sim. Que é o time da rabeira de baixo, B. Ah, sim. Então, é o treino que vai mais à vontade, que técnica. Mas se você for olhar, a Série B é mais equilibrada, nisso mesmo, do baixo. Não, ok, mas ela é toda mais nivelada. Você pode ver a chance do cara subir. O cara tá lá em oitavo ali, assim, ele ainda tem uma chance de subir. Mas Série A isso não acontece tanto. Agora acontece que agora você tem um G6, G7. Mas quando tinha um G4, era 4, 5 ali brigando por aquela semana. Não tinha até o oitavo nono brigando, né? Então, não, muito mais que isso. O Adolfo tá dizendo aqui que o Golfo Nixon não fez, foi pra garantir que ele volta com a Meu dedo é uma praga dessa de cá. Isso que eu ia falar. De repente, América perdeu, pode ser o que estava faltando para o Flamengo não querer. Fica! O América querer no ano que vem. Não. Como ser assim? Fica! Mas na planilha ele finalizou uma vez. Na planilha vamos ver. E o Flamengo não quer a galera. Fica bem de presente. Ele paga o salário. A minha visão do jogo, assim, acho que o Flamengo jogou mal pra caramba. Seja claro. Vários jogadores do Flamengo estavam ali. A zaga era uma zaga reserva, goleiro reserva. O Damião não estava muito afim de jogar bola mais. Parada uma corrida, sem querer olhar. Esse né? O Everton jogou bem. O que é do América? O que era do América? O Viseu está na reserva. Ontem estava na reserva do Damião. Por incrível que pareça. Isso é até suicídio, né? Enfim. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu equilibrar o jogo. O gol foi uma bela da infelicidade. Um pouco alguma teiga pra baixo. Eu tava vendo pelas vezes, que peru, João Ricardo. Não. Bolinhas, né? Entenderam? Aí não que postou o replay, eu vi que a bola. Não, a bola na TV. Foi aquele negócio assim. Ele pulou pro lado e a bola foi tão devagarzinho. Putz, que frango. Aí depois ele não foi frango, não. Mas mesmo que dá raiva. E assim, o Jonas tentar fechar ali. Não pode errar o que ele estava fazendo. É, cidade. Entendeu? A bola tivesse 5 milímetros para o lado esquerdo, não tinha gol. 5 milímetros para o lado direito, não tinha gol. Se tivesse cortado a unha no dedão do pé, não era gol. E na hora, estava com o gol acontecer. E fora isso, o Flamengo não produziu muito mais coisa. Chegou a falar que falaram que o João Ricardo fez boas defesas no final do jogo e tal. Vi uma ou duas boas defesas, mas o Flamengo não criou muita coisa. Sim. O Flamengo fez 1-0, viu que estava jogando cachorro morto. Já tinha tomado a bola na trave, a menina que já tinha perdido o gol, a chance do gol. O Michael também teve aquela cabeça. O pessoal do Flamengo vai dizer: o Nixon tá lá, galera, vamos ficar tranquilos, vamos relaxar, né? Teve aquele momento de iluminação do Michael lá que quase saiu o gol de cabeça. Então, eu não sei se o Flamengo. Mas pelo menos tem um lado bom a derrota de ontem. Qual? Fodemos a cachorrada mais uma vez. Ah, mas isso é pronto. Isso é uma alegria, né? Passa chuva, passa sol. Tchau, Atlético. Muito bem. Temos aqui o Botafoguense participando. Tá, vamos lá, Botafoguense. É do Rio? O Botafogo do Rio ou de Minas? Não sei, pode ser Botafogo de Ribeirão Preto. Especifica. Paraíba, a imagem dele não está aparecendo aqui. Botafogo das Gerais. Responda aí. A torcida do América vai virar casaca para as Marias e Galinhas? Vocês conhecem a história americana. Já vou explicar para ele. Pois antigamente dividiu o Mineirão. Hoje em dia não mais. Ô, Botafoguense, eu confesso que eu conheci a história da dinâmica de torcidas do Rio de Janeiro. O que eu acho, então, natural que você não conheça a dinâmica histórica das torcidas em Minas. De fato, o América era um dos grandes clubes. Foi década campeão mineiro, 16 a 25. Tinha uma das maiores torcidas, fazia com o Atlético até ali. Década de 50, início da década de 50, o clássico das multidões, né? Até que o América resolveu combater o profissionalismo, lançou sua camisa vermelha na década de 30, era contra o profissionalismo, os outros times todos foram se profissionalizando dentro e fora de campo, né? O Atlético, por exemplo, teve aquela importante contratação de Cidinho Bola Nossa, folclórico árbitro de Minas Gerais. O América viu profissionalizado no futebol, né? Isso. Em diretoria ainda, que está meio amador ainda. A gente está tentando. Mas isso é uma briga interessante. O fato é que sim, o América ficou muito tempo sem ganhar títulos. E a sua torcida foi se esvaindo, acredita-se que uma parte migrando para o Palestra, que futuramente seria o Cruzeiro. O que a gente não vai achar? A torcida não é tão grande, em termos de receita, o potencial acaba sendo menor. Agora, quem ficou? Ficou. Ficou a nata, ficou o americano verdadeiro. Ou começa a torcer para o América, como o Corneta e o Aço, que não são de família americana, começam a torcer para o CS. Começa a torcer para o América, aquele que realmente entende a proposta do clube, que tem a paixão pelo América, fica fina flor do bacateiro. Botafoguismo antes da América, pelo amor de Deus. Tá zoado, não. Daqui a pouco tem um Santista mandando mensagem também, né? Ele só perguntou, tá questionando. Mano. Antigamente dividia, hoje não. O que aconteceu? Vai ter mais uma migração? Cara, não sei o que você está zoado. O que exige um nível superior para torcer para a América, para a competição. Respeita, mas a educação do país ele complicada. Ele não foi desrespeitoso, ele está questionando. Já até disse, a gente que zoou aqui, ele deu valor que ele não tinha. Pra quê? A gente sabe. Mas, enfim, a migração já ocorreu. O que ficou, ficou mesmo. Hein? Ficou retardado. Quem de fato... Os doentes. Tem uns, meu filho, nossa senhora. Tem uns que, ó, é do coração, mas é doente que dói. Tem um, eu não vou citar o nome, não. Eu vou só contar o caso, tá? Anedota, porque vale a pena. Eu moro em Brasília. O América jogou no ano passado a primeira rodada da Copa do Brasil contra o Luziânia, de Goiás, que é uma cidade muito perto de Brasília. Aí o Marco Antônio da Vacoelhada me liga lá, falou, Henrique, beleza, você vai no jogo? Falou, fulano, tá indo aí, eu já conheci essa fama de fulano. Fulano, amiga, muito obrigado. Não, mas esse é o mais doido. Fulano tá indo aí, e ele tá meio perdido, isso aí, não sabe ainda quem é o jogo, como é que ele vai, então eu falei, não, beleza, tinha um outro americano lá, amigo meu, a gente já tinha combinado junto com o carro. Aí ele falou, dá uma assessoria pra ele. Falei, beleza, liguei pro cara, falei, e aí, beleza, vamos encontrar? Encontramos antes, esse outro amigo meu passou, nos pegou, nós fomos junto ao jogo. Estávamos lá, no campo do Luziânia, né, assistindo ao jogo, se não me engano, foi 3-0 com a América. Saía gol do América, o cidadão me mandava um SMS, gol do Coelhão. Eu olhava para trás, dois manchas da arquibancada pra cima, eu tô aqui, senhor. Não era assim, mandou no grupo de WhatsApp. Não. Ano passado. Era SMS. Tem que pitar o SMS pulando. Gol do Pelhão. Eu falei, achei que era zoação. Falei, beleza, também. Vi aqui. Gol do Pelhão. Segundo gol da América. Mais um do Pelhão, fulano. Brincadeira, meu. Tipo assim. Mas esse é um dos folclóricos. E ele tá sempre, ele viaja sempre, com seu chapeuzinho, sua cerveja na mão. Tem um vídeo dele no nosso canal, por sinal. O já endossou, né, cara? Você viu o lindo no programa. Tem o endosso dele em vídeo pro programa. Mas essa é a torcida da América. Muito bem. Falando do jogo, falando da venda, o que mais para você para falar? A gente começou aqui do elenco ano que vem e tal. Ah, vai. Eu vi uma matéria do Super Esportes, eles fizeram uma enquete lá para o americano votar. Quem você quer? Já aconteceu, né? No Facebook, já fizemos, não sei o quê. O que me surpreendeu foi, ficou assim, Gilson em primeiro, acho que. Gostando ou não, o Gilson é um cara que tem muita identificação com a América. Perfil Série B. Então, perfil Série B tem muita identificação com a América, então beleza. Depois, segundo, Juninho, um cara também que dá muito sangue ali, gostando ou não. Né? Terceiro, Osman. Osman vai ficar, mas ó, vamos lá. Ele pertence à América. Mas é porque. Mas falaram que pertence, depois falaram que não pertence. Pertence ou não pertence? É meio-meio, eu acho. Meio... A gente viu o seguinte. Essa é do Super Esportes. Essa anterior que você falou, que a gente teve no grupo do América no Facebook, isso. Que é um grupo fechado e basicamente só tem torcedor mesmo. Uhum. Parece um ou outro infiltrado ali, mas de regra é só torcedor do América. o resultado foi bastante diferente. É verdade. O Super Esporte é do Jornal Estado de Minas, é um site aberto. Você vai ter Cruzeirense, vai ter que voltar, etc. Antes da gente começar o programa, eu tinha um Cruzeirense aqui, estava conversando com a gente e falou: pô, o pior negócio do Cruzeiro foi comprar o Brian. Isso, estava reclamando do Cruzeiro ter comprado o Brian. E o Watson comentou, de fato: vocês acharam que ele era bom porque ele jogava muito contra o Cruzeiro e Atlético. O resto do ano ele não fazia nada. Foi o Cruzeiro e não fez nada. Então, o Osmar, o Gilson, às vezes o cara conhece o nome, os caras lembram do Cidadão Nacional. Você quer um que cruzeirense atleticano falam até dele? O Danilo. Pode levar. O Danilo, eles são agora loucos de levar o Danilo. Tem muita identificação com o clube, dá sangue, dá vontade, mas rende pouco. Sim. Acaba rendendo pouco. E olha que é o artilheiro. Vou me lembrar disso, mas eu acho que ainda é o artilheiro do ano do América. Mas isso na luta média do time. O Danilo é o nosso artilheiro, tá? Uma dimensão do que foi o nosso ano. Mostra como. Ah, mas ele tem 20 gols marcados esse ano, né? Tô errado? Não, no ano? Não, no ano brasileiro. O ano do Vasco começa em maio. Não. É depois do cara, depois do Mineiro. A parte boa do nosso ano, ele esqueceu que é o time Mineiro. Réveillon do decadente, ele só gosta do sofrimento. É o novo chinês. Não, mas ele é o ano brasileiro. Mineiro também contar Mineiro. Jogando. Claro, o pior é que nós ganhamos o Mineiro. Claro que tem que contar Mineiro. Mineiro contra o Tupi, Tricolor, perdemos, né? Guarani. Não, mas o bicho ganhamos, só. Deu com o Atlético e Cruzeiro, com três jogos contra os dois. Café com leite, né, cara? Claro que o nível é diferente, você tem que fazer uma ponderação. Mas na hora que você vai fazer a análise do ano, você considera os números, eles têm que considerar. Nós fomos campeões com o Rafael Bastos. É verdade. O Thiago Luiz. Daríamos na Libertadores com o Rafael Bastos no time. Thiago alguma coisa também? Luiz. E aquele outro lá, o Rangel. Tá indo elogiadíssimo no Paysandu lá. Tá Thiago Luiz. Sabe qual o apelido que ele ganhou lá? Tava lendo outro dia? O artilheiro dos gols bonitos. Pois é. Thiago Luiz. Podia mostrar a minha dúzia desses gols bonitos aqui, né, filho? Não ia vir embora pro Paysandu. Mas é o que nem gosta. Ele tá jogando o quê? Série C? B. B, Paysandu, pro também. B. Olha, tá bom, tá bom, tá bom. Deixou saudade. Muito bem. O Rangel. O Paysandu saindo aqui. O Paysandu tá no fez do Bahia. Fez gol, vagar. Do Bahia. O Bahia acho que não tá nem mesmo. Quem? O Rangel. O Rangel entra no texto também. É. Um pouquinho. Mas o Rangel é melhor que todos os três atacantes nossos. Sim, também. E ele não sabe de troco. O Sábio tinha que ter jogado ontem. Agora essa caralho, eles botaram o Sábio ontem, né? Que foi pô, eu acho que estreia dele com ele foi ontem. Foi. Ah. É tão primeiro, botou o cara. Não jogar, mas por que pariu? Ele sabe melhor que esses bons de todos. Pelo que ele é ruim, mas ele é ruim nosso, não é ruim de sei lá quantos mil metros que o povo paga, né? E o Sábio é um jogador que cria oportunidade. Sabe, é diferente. Ele pega por errar o gol. Sim. Os outros nem juntavam a boca. E considerando que o Sábio foi o gol mais importante do ano passado, foi o Sábio que fez. Também. Agora, por que o Nilson está no banco? É, ontem foi um mistério. Não, a gente estava machucado. Ele estava machucado. Mas ele tinha condição de entrar ontem. Sim, não. Pelo menos pronto. No tempo inteiro. Ele tinha condição. Não, não é a teoria do Cardoso, não? É o mesmo problema do Cardoso? Não. Não, até se você não chama gol, eu não acho que é dois gols. Ele é ruim, então. Ele não tá gol, é ruim. Não sei, não vi jogar. Você viu? Pois é. Você acompanha mas sobre o futebol iraniano? O Nilson, eu bato. Afeganistão, Azerbaijão. E aí, vou falar pra você que perdão. Sobre o Nilson, só pra. Conheça as suas repúblicas soviéticas, por favor. Nós estamos mais bagunçados do que na. É porque ele não tem pão de olhar, que a gente foi pra parede, pra iluminar. Eu achei que estando todo mundo junto ia dar pra. Né? É pior. Um pouco mais de organização, não deu. É muito presunto isso. Mas o Nilson. Vocês vão focar rejeitando. Eu parto do princípio que o Nilson, se está no banco, ele tem condição de jogar pelo menos um tempo. Senão ele não pode nem ficar no banco. Então o Nilson tinha condição de jogar mais do que os 15 minutos que ele jogou. Eu também acho. E vendo o primeiro tempo horrível que o Michael fez, o Nilson tinha que ter entrado no intervalo. Mas ele não, e ele não tinha. Esse bom Flamengo do Rio, olha isso, além de ter entrado. É um primeiro tempo. Além, o campeonato inteiro que essa praga está jogando mal. Além dele ter entrado faltando 15, 20 minutos no final, ele ainda não entrou no lugar do Michael. O Michael, se não me engano, foi até o final. Ele entrou no lugar do Nilson. Jogou, o Henrique observou bem durante o jogo. O Nilson, como tinha o Michael lá de centroavante, ele entrou um pouco mais para a ponta, jogando quase como meia, carregando o Danilo. É o lugar do Danilo. E assim ele conseguiu render mais do que o Michael, do que o Danilo, do que todos os que estavam antes lá. Numa zaga fraca do Flamengo. O Flamengo ontem estava com uma zaga reserva, com o Juan, que não foi para reserva à toa, e o outro que só tem tamanho. O torcedor do Flamengo detesta o outro, eu esqueci o nome. Então era a chance de aproveitar. O Nilson, se ele continuar treinando essa semana, o próximo jogo ele tem que ser titular no lugar do Michael. Não é questão, é o que a gente fala aqui sempre, não é questão de achar o Nilson sensacional, não é isso, não é questão de achar o Bruno Sávio sensacional, mas é que entre quem está em campo fazendo merda o campeonato inteiro, esses outros merecem a partir do próximo jogo, gente. Acabou. Bota quem vai ficar pro ano que vem e já tenta. Acabou. Caímos, fudeu. Detalhe, o primeiro time a ser rebaixado foi o Santa Cruz, não foi o América. Foi o América. Santinha se fudeu antes. Nós somos nós, mas esquece primeiro. O Anderson falou disso. Quer dizer, Nilson não vai mais. Tava falando Thiago, foi embora. De base, de aproveitar, né, os jogadores e tal. E ele falou, olha, não pode, tudo bem, nós estamos rebaixados. Antes do jogo do Flamengo, eu já sabia, mas... Matematicamente ainda tinha chance. Mas estou falando até o contrário. Ele já sabia que ia, e ele já está pensando, ele falou isso, já está pensando no time do ano que vem. Só que ele não pode simplesmente mudar o time todo, só porque agora já não vale mais nada. Mas o Nico, a partir de ontem, e vai fazer nos próximos, é isso, ele vai começar a dar oportunidade. Quer dizer, ele tinha um time antes que estava tentando. Que a gente discorda de alguns pontos. Ah, o Nilson tinha que estar lá, o Sábio podia ter mais oportunidade, ok, mas é o time dele. E ele estava levando esse time tentando. E melhorou. Do que antes, né? Do que era antes com ele, já conseguiu melhorar. E agora, já caído, ele vai aos poucos modificando esse time, pensando quem vai ficar, quem vai sair. E já tentando montar o Vitinho Salvador, por exemplo, já pode entrar. Então, por exemplo, a entrada do Xavier ontem pra mim foi isso. Foi. Porque o Xavier. O Xavier já tinha tido chance com ele. O Sábio não teve, por exemplo. O Sábio não teve. A mesma coisa. Não, eu acho que ele já tá fazendo assim. Não, não. Olha, esses meninos estão aqui, eles vão ficar ano que vem. Deixa eu ir vendo. E ele falou isso. É uma oportunidade desses meninos julgarem o Flamengo, Santos, Grêmio e tal. E. Já pegar alguma coisa que não entrou bem. Xavier sempre jogou no passado. Não, ontem não. Ontem não entrou. O Sábio foi. O Sábio não. Caiu o nome aqui. O Xavier viu o jogo no passado de lateral esquerdo. Então, o Sábio. Quem mais é? Entrou aquele menino de lateral direito. Isso. Quem como o nome dele? É Christian, não? Christian. Ué, cara, é esse bonde do Flamengo que a draga não vai ficar, cara, manda embora e já começa a trabalhar com o moleque. Mas isso que o Sérgio falou, o Anderson já tem feito isso de uma forma com pouca intensidade. Homeopática. Desde que ele entrou. Mas agora a gente o balde. Teve jogo, não funciona. Né? Teve jogo aí pra trás que o América teve 5, 6 moleques da base. Então, o Anderson conseguiu, por isso o trabalho dele eu considero como muito bom, ele pegou um time que era sofrível e que era repetido, ele conseguiu ir mudando deixar ruim ali, horroroso deixar ruim, ele conseguiu ir mudando essa espinha dorsal do time de uma forma que ninguém se assustou muito. O time começou a jogar um pouco melhor dentro do limite que esse time tem, e hoje a gente consegue isso aí que vocês falaram, uma basezinha para tentar começar o ano que vem, coisa que na época do Conquista o que vinha na nossa cabeça é que tinha que dispensar todo mundo. Terra arrasada, né? Contratar todo mundo novo e bola pra frente. O Anderson conseguiu fazer essa transição com calma e lançando algumas coisas. Agora, aí é que eu falo, aí é que tá meu ponto de preocupação. O Anderson conseguiu fazer isso, conseguiu ir lançando e dando oportunidade para outros nomes e tal. Só que agora fica na mão da nossa direção de futebol de decidir quem fica e quem sai. Não adianta nada o Anderson ter lançado o Roger, o Anderson ter lançado o Messias, o Anderson ter dado mais chances lá pro o garoto Edson, do Zé Corneta. Garoto Edson. É... O Edson quando ele ficar agora. Não adianta a gente investir no Roger. E o diretor ia achar que está suficiente e não trazer um zagueiro. Tá? Não, mas pior que isso, pior que isso é o Anderson ter feito esse trabalho de lançar e dar um pouco de rodagem para Messias, para Roger e para o outro moleque. E aí, na hora de escolher, a diretoria escolher ficar com o Alisson e com o Cardoso e dispensar o resto. No ano passado, o Alisson era o pior dos nossos três zagueiros. O América deixou o Wesley Matos embora, que não era uma sumidade e não tem a certeza que se daria bem na Série A, mas era o melhorzinho deles. Deixou o outro ir embora também e renovou com o Alisson. Então, não adianta esse trabalho. Mas você era o mito. O super saiyajista era. Não adianta esse trabalho de preparação de elenco se na hora de escolher vai lá e escolhe os errados. Não, mas eu pelo o Roger e o Messi são da já base. Mas não adianta. Mas não pode considerar que ele é da base e os dois já também já resolveu o problema da zaga, né? Não melhorou. Assim, o garoto Edson poderia ficar, renovar com o contrato que tem agora no final do ano. E dá ter pelo menos mais um zagueiro. O Edson é o Ederinho. É. É, para a Série B, Roger, Messias, Alisson e o Ederson. Alisson não. Suélio também não. Não. Suélio já saiu. Não, ele saiu, ele tá aí, não. Não, se tá no cu, não sei, mas na minha cabeça não existe. Né? Não tá, você quer dizer. Não é relacionado. Mas o Ederson, o Roger e o Messias é um bom início de zaga pro ano que vem. Até porque a gente não pode esquecer que a gente enfrenta primeiro o Mineiro. E o Mineiro é hora de você. Esses garotos já estão sendo testados contra Santos, Flamengo, Palmeiras, e estão dando conta. Razoavelmente, mas estão dando conta. Então, ano que vem é pegar o Mineiro, eles vão ganhar mais rodagem com isso. Contra a zaga foi quem? O Alisson e Messias. O Roger não está podendo jogar? O Roger está suspenso. Ontem. Ele tomou amarelo e o Éder está... Não, tudo porque... Era zaga que tinha. É. E tem o Marcos. Não, Marcos não é volante, né? Não, mas entrou. Não. Mas assim, quando viu o Roger, tivesse podia botar Messias e Roger na zaga, melhor que haja. O Alisson foi ruim ontem, não sei. Não foi, mas o Alisson eu acho que. Até aquela que palpitou o coração. Tem um parceiro. Oi! Eu tô pensando só assim, claro. Se vier esse algum zagueiro, acho. Mas tem a Série B. O Alisson com reserva, vocês acham tão abominável? Vocês acham? Eu tenho medo desse pensamento nossa mente para a Série B. Aí a gente desceu o nível muito lá embaixo. A gente, mas é Série B e aí a gente não dá um time ruim. O Alisson é um cara que já deu conta na Série B, mas eu volto a lembrar. Ele era o pior zagueiro. Ele era o pior dos três. Ele era o pior dos três. Então na Série B, com ele sendo o pior dos três, a gente conseguiu subir. Mas... O que eu disse, mas se o Edson ficar, por exemplo, tem que ter um gato. Até o Edson pode ficar, se você deu quatro vezes, um reserva. Aposto que aquele cliente foi zagueiro, só pedi pra lá pra gente trazer. Mais um. É, o outro foi confiança. Quem? O Suélio. O Suélio também não, ABC. A defesa mais azada da Série B. O Adolfo Orsi aqui, mais uma. Ainda não vimos Wilson jogar direito. O Bruno Sávio já é melhor do que Nixon e Maicon juntos, sim, que não é grande coisa. É verdade. Mas o Sávio, sempre, ele jogou pouquíssimas vezes na posição dele. Sim. O Giba ali fudeu com o menino, botando de camisa 9. Não fala assim, o Leque tá voltando aí. O Maicon. A pessoa tem o menor compromisso com o programa, deixa o celular. Ah, o Cláudio não atendeu ainda, eu tô sem cheiro. Até agora, o sócio dele não ligou. Pra falar qualquer coisa, mandou um áudio até o play ali, eu já tô feliz. Não lavei louça, não fiz comida. Aí. Não teve decadência, Masterchef. Não teve Masterchef. Nós ainda precisamos dele. Temos uma notícia aqui de última hora. O senhor Ramon Gregório não tá participando ao vivo com a gente, mas mandou aqui uma notícia que o diretor, que saiu no jornal hoje em dia, diretor de futebol da América, Ricardo Grubbs, que diz que o clube manterá a base de 2016 no ano que vem. Mas a base tem, a base de contratos que estão vigentes no ano que vem, é um time. Saiu uma matéria, eu tenho ela. A base eu acho ela aqui, uma base interessante. Nito no pico, bom no pico. Eu acho que, a princípio, o único setor que que a América tem que mudar para vir radicalmente ataque. É ataque. Não, a América tem que mudar. A América tem que ter. Ataque não salva nada desse ano. O Santa Cruz tem quase o dobro de gol marcado que a gente. Aqui, ó. Tá vendo ontem? Eu não sei. Só o grafite já não mais você, a gente. É, medonhos. Eu não sei o quão idôneo é o blog Toque de Letra. Não me preocupa, eu falei coisa do Marlon aqui, ó. O nível de fonte está baixo. A matéria do dia 26 do 10, o Vinícius Dias, ele fez um apanhado aqui da situação contratual dos jogadores do América. Então vamos lá. Goleiros, até quando, né, vai o contrato desses jogadores? João Ricardo, dezembro de 2018. Fernando Leal, dezembro de 2016. Renove e veja o João Ricardo de 30 milhões com um dia. Sim, alguém aparecer, querendo. Ele entrega, inclusive, pra gente. Eu venho de Brasília, entrega em casa, com um lacinho verde. Gosto do João Ricardo, mas eu prefiro o Fernando Leal. Pode chegar à vontade. Você é louco. Glauco, dezembro de 2019. O Jori, da base também, né? Julho de 2019. Laterais direitos, Jonas, dezembro de 2016. Eu renovaria. Qual foi o pesado? Foi o Hernandes, um presente semana depois? Não, foi o Pablo. Pablo dispensado. Jonas! Eu renovaria. Eu acho o Jonas um jogador que, nessa má fase do América, ele consegue não ser muito um dos artilheiros do clube. E é um dos artilheiros. Então, Jonas. Eu renovaria fácil. Fez um gol de letra. Esse é um caso que eu acho que para a Série B vale. No site top de letra, Tudo bem. Helder. Maio de 2017. É o Delão. Não foi o melhor campeonato. O melhor. Jesus! Ele já foi, não foi. Melhor lateral do Campeonato Gaúcho 2016. Acontece, gente. Planilha. Zagueiro. Vixe, Mário. O Alisson e Edson, Éder Lima. Dezembro de Cardoso, dezembro de 2016. Edson, só falei com Éder Lima. O Suelton não está nessa lista dele mais, não. Graças a isso. Não, essa eu já pedi para pedir o pinico. Messias, dezembro de 2018. Renova. Não, 2018. Não, mas renova. Ah, renova. É básica. Tudo bem, mas está longe. Renova, são dois anos. Sei, dentro daquela lógica do Sérgio que eu concordo, de ter pelo menos 5 jogos, já passaram 5. Né? Já passaram. E ele tem conseguido jogar bem. Mas teve que assim, ontem, correu muito. É, mas mesmo assim, acho que dá para esperar mais um tempo para tentar renovar. Ele precisa usar, com o Éder jogando, um zagueiro mais experiente, o zagueiro da base joga um pouco mais confiante, melhor. Então vamos lá. Cardoso, o João Ricardo joga mais tranquilo. Então, apanhado aqui. Cardoso e Alisson, tchau. É, Roger, 2019. Sim. Messias, 2018. E o Éder Lima, que é dezembro de 2016, renova. Se é o tchau pro Jonas... Se renovar, ok, mas não faço tanta questão não. Também, não. Tá. Só um parêntese aí. O América, pelo que você tem falado aí, e pelo que a gente tem percebido nos últimos anos, quando erra, a gente critica, quando acerta, a gente tem que elogiar. O América tem acertado muito na condução dos contratos dos jovens da base. Gostamos de perder atleta, né, gente? Os que descontam, você pode ver que todos estão com um contrato há 2-3 anos. Pra frente. O Matheus já está com um contrato... De um valor alto para a multa ficar alta e um contrato lá para frente. Então, nessa parte aí, o América não está perdendo. Até essa o Rubão, que quando saiu... apareceu o Rubão, né? Todo mundo botou alguma fé. Mas deu que o Rubão no time da América solta. Você solta. Também não tem atacante. Atacante pessoal. O ruim é melhor do que nada. É, essa matéria, inclusive, ela saiu um pouco depois do América renovar com o Matheusinho até setembro de 2021. Sim. Laterais esquerdos, isso. Danilo, dezembro de 2017. Fica. Tem contrato. Vai ficar, mas se fosse não, deixa ele pra capitão, bota a filha na turma. Tá bom, cara. Ganha o bi campeonato mineiro com ele. Depois empresta ele pro Atlético até o final do ano. Lembrando, nós estamos na recaminhada do Deca, 16 a 25. Gilson, dezembro de 2016. Agora. O Gilson tem que passar Série A, eu acho. Ele não fica. Série B. Não, Série A. Série A, ele já tá com ele embaixo do Davi. Ele tá tratando até Luiz Fabiano, como é que é o Gilson? Na lateral. Eu acho que tem. Eu renovaria. Não, eu gostaria. Eu vejo uma margem diferente. Eu não. muito. Nossa senhora. Não, mas eu tô falando que eu tô falando que é ex-atleta do Flamengo já também. É bosta os dois minutos dela. Tá. É assim, mas ele tem um espaço na Série A ainda. Ele tem alguma ponte preta pra querer? Sim. O Chapecoense, um time. A ponte eu acho que não tem, não. Não, uma ponte. É, vem de lá. É, não, algum time médio da Série A. Ele não vai jogar a Série B assim à toa. Mas a pergunta é: você renovaria com ele ou não? Eu acho que não renova, porque é seu salário. Mas você renovaria com ele ou não? Não sei, cara. Então, beleza. A questão... Essa é a pergunta, essa é a resposta. Eu sei. Mas eu acho que ele vai virar gente, sabe? Vamos lá. Pra mim, Bruno Teles também. Se ficar, beleza. Bruno Teles, dezembro de 2016. Siga essa família. Eu nem sei quem é a cara dele. Ele jogou pra fora. Então, tchau. Chegou antes do Gilson. Não comprometeu também, não. Mas ele é cinza, eu não lembro do cara. Que tchau, cara. É igual o Cardoso ficou caindo na minha frente, eu não sei quem é. Ó, volantes. Já vou cortar o Pablo, que foi anunciado a saída. Sim. Terminam em dezembro de 2016. Leandro Guerreiro, Juninho, Claudinei, Renato Bruno, renova. Já falei. Esses são de 2016, depois eu falo dos demais. Pra mim, Juninho. Juninho, Renato Bruno. Pra mim, Juninho, e se o Claudinei aceitar ser um reserva pra Série B, eu topo. O Guerreiro... Né? Não, eu contrataria o Guerreiro, ficaria no grupo. Eu contrataria com o pessoal de publicidade, deixaria no grupo. É um jogador mais experiente, a gente não tem isso. Pra trabalhar com a diretoria de futebol, o boleiro, não, administrativo. Não, é o cara tem que saber também, ser uma boa pessoa, bacana, fez uma ótima Série B no passado. Sem dúvida. Infelizmente, a pena não ajuda mais. Cara. O que eu tô querendo dizer é isso. Ó, o Guerreiro, né, valeu, obrigado por tudo que você fez. É o que eu acho que o América... A sala agora é essa. O América deveria ter feito uma beleza. O América deveria ter... Tem visão do campo. De vez em quando você vai lá, conversa com o Guilherme. O América deveria ter visto que o Fábio Júnior não fez. Acho que seria legal. É um cara experiente. A molecada gosta, é experiente, o grande time. Não sei se tem esse perfil, mas... Mas a gente pega um moleque da base, entra e faz falta também o goleiro. Mas o Guerreiro, eu acho que é um desses que ainda vai tentar a sorte no Vila Nova da vida. Tem peludo no Vila Nova, hein, galera? Eu vou falar do Vila depois. Tem umas notícias do Vila hoje. Aí, meu Deus, lá tem. Vamos abrir o olho para... Como será o tratamento da arbitragem do Vila no próximo campeonato mineiro? Tudo que eu tenho. Se o Ricão for pro Vila Nova com o Mineiro que vem, tem qual garantia que ele está na média no brasileiro do Mineiro. Vamos ficar de olho, né? A gente não vê muito jogo do Vila, a gente está preocupado com o jogo do América. Mas às vezes no pay-per-view dá para pegar um joguinho do Vila lá, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que está a arbitragem, os melhores momentos. Não sei se vai estar aqui no Mineiro. Nossas polêmicas, vamos ver se está. Peraí, eu tô por fora porque também. Calma, ele vai dar o. Eu passo depois. Vamos terminar os volantes. Teaser da notícia. É, só teaser, só. Poxa. Primeira dose. Volantes com o contrato até dezembro de 2017, Hernandes e o Christian Sá. O Christian Sá da base, entrou bem, promessa. Hernandes está aí. Eu ficaria com. Vai dispensar? Dispensar não, mas se fosse até o final desse ano, eu não sei se eu ficaria, não, viu? Tudo bem. Eu gosto dele. O Claudinei e o Juninho, os dois estão por empréstimo, tá? Então depende só da América querer renovar. Sim. Que bom. Meias. Mateuzinho, setembro de 2021. Beleza. Tony, dezembro de 2017. O Tony tem que jogar muito mais bola do que tem que jogar. O Tony teve um ano merda. O Tony teve duas contusões seríssimas no ano. Mas não, aí o cara fudeu a perna duas vezes, aí ele volta com a draga do time dele. E corre igual uma gazela. Corre pra caramba. Aí você pega a bola, vai cruzar pra tipo, Nixon, velho. Pariu, velho. Errando o cruzamento também, mas. Ah, mas aí. Precisa melhorar. A unidade, o time puxa pra baixo mas também, né? Ainda tem um crédito pro amigo ali. Sim, acho que dá pra. Mas essa história. Mas precisa melhorar, precisa. Essa história do Tony a Tony da torcida do América é um negócio que fica parecendo que a gente tá falando do Ribelino. A gente tá falando do Tony. Mas a gente tá tão. Mas a gente tá tão carente de. Não é esse Deus. De ídolo, cara. O cara que joga, ele gosta um pouquinho. A torcida abraça e é o cara. Sim. Qual que é o último ídolo da América? Mas o Tony é um cara que a dinâmica do Tony em campo é uma dinâmica que vai contra isso que você falou da Série B pegada, tá, não sei o quê. Eu não vejo essa vontade toda do Tony. Eu vejo o Tony, eu tô falando de perfil, não tô falando de jogar bem, jogar mal. Tony, pra mim, é um jogador que tem perfil. Eu jogo bem. É porque já foi experimentado. Sim, mas o Tony tem um perfil, pode reparar. 80% das bolas que o Tony pega, ele volta a bola pra trás. Ele é um armador que arma pra trás. Eu não consigo entender isso. Ele tem agilidade. Assim, ele tem que pegar, ele volta, ele segura a bola, demora. O Tony, por exemplo, esse ano ele tá tendo a chance de ser o América jogando com três volantes e ele tá tendo a chance de ser esse homem pra armar o jogo. Você não vê o Tony dar um lançamento, uma enfiada de bola. Tá certo que é pro Michael, tá certo que é pro Nick, mas ele não tenta uma jogada. Que o outro chegasse na bola. Sim, mas uma jogada aguda, um jogador que tá jogando na posição que ele joga, ele precisa de um jogo um pouco mais aguda. Mas ele não é esse jogador, ele não é esse 10 que distribui. Ele é muito mais um cara que cai por um lado, faz uma jogada, cruza e tal. Ele é o 20, entendeu? Eu só não coloco o Tony nesse patamar de Tony. Pode ficar com o Tony nesse patamar. Mas eu acho que. Sim. Pra mim tem um crédito. Ele fez um bom mineiro, até machucar. Fez uma ótima série de ano passado. Bom, mas precisa melhorar. Sim. Apenas melhorar. A gente tem que dar um desconto porque ela teve um ano ruim. É, a gente às vezes também. Eu gosto do Tony, porque a gente sabe que ele é um jogador que tem seriedade. Sim, tem compromisso. Com o América, seja lá onde ele vai jogar, ele é um cara que tem compromisso. E a gente, às vezes, fica bem carente. Principalmente quando a gente sobe Série A. E as contratações que vem são essas. A gente sente essa carência. Então, e ele parece com o Cidinho, nosso amigo aqui. Parece com o Cidinho. Então, a gente gosta dele também. Gosta do Cidinho depois. Ele é meio Cidinho. Daqui a pouco a gente vira a câmera. Ó. Ó, a torcida aqui está comemorando o nosso comentário a respeito do Tony. É, Osman, aqui não sei se é verdade ou não, mas está sinalizado como empréstimo. Até o fim desse ano. Contrato, dezembro de 2016. A mesma oportunidade do centro e manter o emprestado, assim, é. O Xavier, dezembro de 2017. Acho que dá para dar uma renovadinha até. Tá. Tem que botar o moleque para jogar. Atacantes. Nossa, por empréstimo, Dixon, Michael, Nilson, todos terminando agora em 2016. Só voltando, Xavier, o Corneta falou um negócio aqui interessante. O Xavier já tem uns 2, 3, se bobear, 4 anos de profissional na América. Está na hora de botar para jogar. Está na hora de botar para jogar para decidir. Mas ele jogou ano passado. Não, ele jogou de lateral. Ele jogou. Está na hora dele jogar na América. Não, mas ele não comprometeu. Não, pelo contrário. Jogou até os lados, o cara que não é a solução, então ele já tem. Agora, o povo chega também, que essa preguiça de jogador da base, que esse aqui não bota, aí ele quer trazer esse bonde aí. Entendeu? Exatamente, ó. Sim, porque isso é até em respeito ao próprio Xavier. Porque se o cara nunca tiver a chance de ter uma sequência, ele vai desenvolver. Ele vai saber. O próprio Vitinho tá falando de ficar brincando. O cara não jogou uma partida. O cara é tão pior que essa draga nossa que a gente tem de atacar aqui. Não deve ser. Não sei, a gente não sabe. Mas o Vitinho está conversando. O Xavier está aí também. Mas a gente está com um ataque de início, Michel, Marcos, ela nem sei o nome da foto aí. Porra, não bota o menino para jogar uma pelo menos, sei lá, tá vendo? Esse aqui é pior que aquele, que está aqui. Mas nem isso a gente sabe. Até porque eu não poder xingar. Ou bota o menino da base, a gente está tendo de 2-0, bota o menino da base. Aí não dá, ué. Vamos lá, quem mais? Deixa eu ver, parei com o Xavier. Acabou, né? Adac, Nixon, Michael, Nilson, 2016, empréstimo. Fica. Nilson também. Mas o Nilson é. O Nilson entrou muito pouco. Faltam 3 jogos? 3. Eu colocaria o Nilson nos 3 jogos como centroavante. E se ele fosse Grêmio bem. Fora, esporte dentro. Se ele fosse bem nesses 3 jogos, eu tentaria. Agora o Nilson. Ele vai ter interesse de ficar na América? É assim, você não vai ter interesse. Você não pensa em pessoa, não. Vai o quê? Vai. Não, isso vou ver. Igual falaram esses caras do Flamengo, não deve ter ganho nem 50 mil. Sim, vamos ver. Vamos lá. É uma boa opção, né? E tem contrato para dezembro de 2017, Bruno Sávio, Vitinho e Danilo Dias. Gente, 20 anos. Ele dando iludido, depois vou jogar balão. Eu vou autografar a camisa, ele é surpipa, viu? Eu dei uma camisa pra autografar da América lá pra botar na loja lá. Tem dois autógrafos do Danilo Dias, cara, mas um ele pedia música, cara. Na mesma camisa. Deve ser o Danilo lateral. Não, tira, tipo, dois dias da Danilo Dias na América. O Danilo lateral pode ser tio. É, ué. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, e chegou faltando o bagulho, que eu jogo pela calçada, sou tupipa, eu meto a bola curva pela direita, uma emboscada pela esquerda. Entrevista de jogador quando chega é um negócio sensacional. Que é o dois de Portugal, é o Danilo Dias, o outro. Cardoso, não? É o Cardoso do Azerbaijão. Não, veio o menino camisa 10, já foi embora, que veio do Belize. Vamos lá. Ah, não, é o camisa 10, baixinho. Cabelo raspado do lado assim, ó. Né? Esqueci o nome dele. Ortega? Não. Bom, enfim. Cavalho? Não teve com dedo também. Que no primeiro dia ele até enganou. Diego Lopes. Diego Lopes. Já foi embora? Já foi. Sério? Eu acho que o do Diego Lopes tá mil dias, cara. Eu acho. É que é mil dias. Não, aqui é ficção. Tudo isso é ficção, né, cara? Não existe. É igual o Pipão do Loboa. Cardoso. Quem viu o Cardoso, cara? Pra não contar que tá triste, né? Que é desse vídeo. Quem volta do empréstimo? Lycon. Deus e com contrato até dezembro de 2017. Danilinho. Douglas Dopô. Danilinho? Onde é Danilinho? É o lateral direito, né? É o que tá no México? Não, é o que tá no México. Diego Henrique. Diego Henrique. É o volante. Renatinho. Eu cheguei no Renato. E o Rubens tem contrato até 2018. Rubão. O que o Rubão arrumou no Tupi? Nada. Rubão é um cara de 2 anos de altura. Posso estar falando desse, mas a última vez que eu tinha olhado. O mesmo tanto de atacante que o nosso atacante fez. O Rubão, sim, mas ele já estava na beira, hein? Não, mas o nosso é mais barato, pelo menos, né? O Rubão é um jogador alto, ele tem um problema sério, ele não joga bem de cabeça, cara. É, eu lembro que quando ele não conseguia escorar a bola de tiro de meta nos jogos. Ele não sabe ele não trabalhar. Consegue usar a altura que ele tem. Mas tem que vir da base também, de um trabalho de jogador. Até o Ben tinha pedido a base da mesma coisa também. Do que tá voltando aí, tem muita coisa que vai salvar. Vai salvar o Rubão, tá, mas realmente nós somos um cara de ataque. Sim, mas não é salvar. Tava lembrando disso. A gente só tá falando de ataque. Mas vocês lembram lá no início o que a gente falava? Da zaga. Você falava, precisa de zagueiro. Mas ele resolveu completamente. Mas ele resolveu a zaga. Ele resolveu em casa. O problema é que ele fabricou o zagueiro. Sim, aqui, não, claro. Eu só tô pensando como é que o Santos mudou. A zaga da América foi exatamente o ataque do ano passado da Série B. O América deu azar, a sorte do cara que eu disse, botar o Richardson. Tem que me marcar um gol por 5 segundos. Aí o velho não teve o que fazer com a brigada do o menino. E o Peladinho entrava e marcava gol, não tinha jeito, cara. Aí acabou virando realidade. A zaga é a mesma coisa. Se o Messi, você viu o pé de o Roger machucado, o Messi não tinha nem entrado. Não tinha. E eu fiquei vendo aqui, bancada, ele ia embora do time, aí ia pra entrar, começava a jogar bola. Comer bola, ah, passou aqui. Então, o Adolfo, que está concordando que o investimento para o ano que vem tem que ser em atacante, acho que é a área que mais necessita de jogador, mas vamos ver o que dá aqui. E que o América traga jogadores para o ataque que estejam fazendo gols. Ah, é o atacante é para fazer gol. Não adianta trazer atacante que no ano passado fez um, fez dois, fez três gols. O cara tem que ter média boa de gol. Ó, o que eu ouvi falar foi o conversa do empresário do torcedor, porque a mulher torcida não está aguentando mais a Oriente lá, e tá doida pra voltar no Belo Horizonte. Seria uma boa, mas acho que tem mercado em clube maior. É, com certeza. A gente tem a sorte, eu acho, dessa daqui a mulher quer vir pra cá, entendeu? Ainda tem dois clubes aqui que. Não, mas deixa eu ver. O Cruzeiro pode ter certo, ele não tem lugar no Atlético nunca. É, não, o Atlético. Não tem jeito, não. Muito bem. Votações? Temos que botar. Então vamos botar. Sérgio Tavares. O quê? O que é seu colatino, então? Colatino? Você sempre sacaneia. Você quer começar no bala? Quero. Então vamos lá. Começa no bala. Eu quero votar. Você tá querendo assim? Não, não, não. Você quer votar em quê? Não, ele teve bom. Você quer votar no prefeito? Ó. Não. Não! Piorou! Porra, velho! Vai. Ó. Eu acho que o Messias fez uma boa partida de novo. Acho que o Jonas fez uma grande partida. Pesado gol. É, isso. Não, mas ali, felicidade. Infelicidade. É. O Nilson entrou muito bem. É, o Nilson, apesar de perder aquele gol, ele sempre dá muita movimentação e deixa chances ali. Chegou pra outro Liga. Chegou pra outro Domingão. Mas o meu voto vai mais uma vez no São João Ricardo. Defesaça que ele deu, que seria o 2x0. São João em julho. Pois é, mas eu voto nele o ano inteiro. São João Ricardo é o ano. Meu galo é do São João. Muito bem. Você quer votar? Já? Messias. Deixa eu terminar. O senhor? Messias foi bem, mas eu não senti tanta segurança no Messias ontem quanto nos outros jogos. O Nilson entrou bem, e entrar bem naquele momento do jogo em que o América não conseguia fazer nada do meio pra frente é difícil. E ele ainda entrou numa posição que não é a dele. Então, o Nilson merece ali pelo menos uma menção honrosa. Mas ontem é o João Ricardo, não tem muito o que falar, não. Foi um que se apresentou bem mesmo, foi o João Ricardo. Tá. O João Ricardo se apresentou bem, mas. Padrão João Ricardo. Melhor mesmo a banda de rock tocando lá no. Eu tô quase voltando com o Poison Guest. Poison Guest, que é 98, levou pra tocar. A localização do negócio foi sensacional. O camarote, a bandinha. Estava sensacional. Eu vou botar no marketing do América. Pronto, aí. Que vendeu o jogo, faturou uma baba no jogo, não ia dar nada de dinheiro pra gente. E ajuda a sanar as contas. Apesar, aí a gente tem que entender, mesmo que fosse uma independência, seria aquele horário, porque era jogo da TV, jogo do Flamengo. Acho que um lugar mais acessível, pô. Seria um pouco mais acessível. Pra quem mora pro que lado? Ah, não, pra quem mora do lado do Mineirão, não. Mas eu moro pro que lado? Tudo bem. Mas enfim, conseguiu vender o jogo, fazer uma grana, colocou a torcida americana no melhor espaço disponível no estádio, dava pra ficar ali bem pertinho, xingar o Anderson se quisesse. Igual fizeram. Bons tempos ali no Jacaré, ele fica xingando o povo. Bastante, com saudade. Vai bater boca com o Paulo Ferreira. Ficaram pedindo Cardoso. Pedindo Cardoso. Não é isso, teve. Mas então, é sacanagem, né, cara? Exato. Nossa, pior que tem uma. Chamaram o Cardoso. Ele achou que tinha sido chamado. Aí, ele foi lá pra frente, não, é possível. Bicho, foi na igreja. Logo depois. Foi estrear. Logo depois que a torcida chamou lá dele. Mas enfim. Então acho que eu vou botar Nilson, parece. O bala do jogo, o marketing do América, que conseguiu faturar uma graninha no jogo que o campeonato que já era, um jogo que não seria muito diferente de Independência. Fizemos uma graninha, a torcida foi bem tratada. Teve o torcedor americano que se eu vi lá, que não conhecia o Mineirão ainda, teve a chance de ir. Então, foi legal, fica o meu bala. Boa, eu vou mudar meu voto do bala para votar com você. Então, a área vai com as outras. Tem que dois balas. Muda lá também, muda lá também. Vai daqui a pouco a tua. Eu quero mudar o bala. Golpe do menino lá. Deu golpe na gente. Colatina, senhor. Meu voto Colatina vai pro Michael. De novo, tá. Não tem muito. Eu quase na minha marinha. Ramon Gregório. Eu acho injusto esse voto porque ele está moldando Mendes, doutrinando as crianças. Agora chegou a guerra. Eu estou no momento que ele entendeu isso aqui, ó. Para mim, eu estou tentando. Vou passar os meus aqui, ó. Esse aqui é o equipamento, a chupetinha. Foi a primeira vez que eu paguei por uma chupeta na minha vida, tá? E a última? Está vendendo na loja da Mendes? Não, eu estou tentando sacote no carro. Eu nunca ando com a chupeta na mão para pegar mal, né? Cheio. Colatina, o pior em campo foi o Michael, sem dúvida. Mas eu não vou votar no Michael porque ele já mostrou do que ele é capaz, que é daquilo mesmo. E ontem eu vou votar no Anderson Moreira. Porque por ter escalado o Michael, se é que o Nilson não tinha condição, e por ter mantido o Michael no campo até o final do jogo. Exato. Jogando naquela porcaria. Mas ele fica atrás, você deixa, olha, galera, ele é ruim. Aí ele vai ficar aqui, porque tem que não presta, não contrata, não, que eu não quero, entendeu? Sim, mas quando o jogador tem uma atuação ruim, ele merece ser votado como Colatina. Mas quando um jogador tem uma sequência tão ridícula e o treinador não tem, pra mim o treinador é o Colatina. É o que eu falei que ia na mão ali do certo. Mas o pior em campo foi o Michael. Mas a escolha de ter o Michael em campo não é dele. Então, o Anderson, apesar do bom trabalho, de ter pego o time quando pegou, tarará, essa insistência não dá para entender. Para mim, vai ser o pior em campo. Pior. Certo? Certo. O que mais nós temos para falar? Nós temos para falar que você tem 4 minutos para finalizar o programa, para você conseguir pegar seu carro com o estacionamento aberto. Meu carro está no estacionamento, eu preciso buscar para o meu pé extra. Eu não paro no shopping, né, cara? Tem 4 horas de estacionamento? Não tinha pensado nisso. É, enfim, achei outro estacionamento ali, tem 4 minutos. 50 centavos mais barato, você está pagando, você sai correndo no meio do programa. Ó, R$8, viu, que é estacionamento ali da trincheira? Tinha ali no Rio Grande do Norte. Do lado da casa do verde, R$8, ó. Isso é mexer pra sair de graça. É mexer porque 3 horas ele ainda deu um desconto, colou 20 pontos só. É 3 horas. Vai mexer. Aqui na frente é 18 pontos. Vai lá. Bate 10 e 40, 4 horas. Bom. Ó, o Leonardo, meu amigo Belizado, tá pedindo mandar beijo aí. Então, não beijo. Tudo bem, Vaz. Belizado. Quem vai. Eu acho que é isso. Acho que vai entrar no assunto. Sim. Olha a cara dele ali, ó. Tá ligado assim? Não, pera aí. Esse cara não vai embora, não. Fala do Vila. Esse assunto que eu queria entrar. Isso bem. Vamos lá. Sai a notícia hoje de que nós temos uma nova ligação entre a diretoria da FMI, da Federação Mineira, e que vão entrar com o Conselho de Vila Nova, vão fazer participar desse novo momento de Vila Nova, de renovação do Vila, etc. Quando vem esse tipo de conversa, eu não gosto. Não. O presidente da Federação Mineira, acho que se tornou. O presidente da Federação Mineira se tornou conselheiro do Vila Nova agora. Não é o único, parece. Mas ele era conselheiro do Atlético, acho. Ele era presidente Calil. Entendeu? Por que eu não gosto dessas coisas? Ele está entrando no governo. É, paixão, sabe? Ele é conselheiro do Vila, agora deve ser por paixão, por amor, por camisa vermelha do Vila. Ah, porque aí vem com aquele papinho do Vila, o time histórico, etc. Então. Aguarde, confie, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Muito provavelmente nós teremos trabalho com o Vila. Mas com um pouquinho de uma pitada de maldade aí, o Vila pode vir com o árbitro do lado dele, que é o Vila, né? Calma, que não é só o Vila. É o Vila. Ele não está indo só com você, né? Vai dinheiro aí também, com contratação. É, enfim, tomemos cuidado, vamos ficar de olho. Eu não gosto desses treinos. Essa é a questão. Certo? Terminamos o primeiro Decadentes em estúdio aqui no. Literalmente, né? Tatu, tá até esquecendo o nome, velho. Cidinho, você não vai dar o ar da graça? Você que proporciona. Cidinho, vai pegar, por favor. Jambar o chocolate da rodada. Pronto. Eu tô torcendo pra dar espaço, pra ele ter que ir lá. Cidinho tava com a gente lá, tá lá. Tem a promoção de body piece também, Cidinho tá dando um desconto aí. Não dá nem muito disso. Então, bala. Acho a banda também foi bala. Foi a melhor coisa do jogo e a estrutura. Cara, e a bolada na cara que o Michael deu dele mesmo? Foi sensacional! A melhor coisa que ele fez no jogo. Teve esse momento. Deu a bolada na cara, foi a melhor coisa que ele fez no jogo. Acho que foi. E um prazer de receber Decadentes aqui. Você sabe o que falar, isso vai ter para outros episódios aqui. Não, aqui não tem outros episódios, não. Pagando, né? Casa, dá pra pedir da chave. Da chave, da geladeira. Pagando tem outro episódio, sem problema. É isso, galera. Esse foi o Decadentes 47. Eu vou embora para Brasília. No domingo tem América e Grêmio, 5 horas da tarde. Então, às 8 da noite, a gente entra com Decadentes ao vivo no patamar de sempre, cada um, sem a nossa. Não se apaixone, que tá pra ganhar do Grêmio, é a única vez. O Grêmio já chutou o pau de brasileiro. Tá perdendo hoje. Vamos ver. São Paulo, acho. Sei tal, o Michael tá também. Ele já marcou gol, que era de um time pequeno, que todo São Paulo. Um time lá do Sul também, né? Que ele marcou gol. Pode ser, pessoal. Então, lá na Arena do Grêmio, nós vamos jogar domingo às 5 horas da tarde. Às 20, a gente entra com os decadentes. Tem mais algum último recado aí? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que não. Último recado, Palmeiras está ganhando do Atlético. Gol de Gabriel Jesus aqui dentro do Mineirão. Tomou gol para as Flamengo? Não, não foi aquela hora, não. Não foi aquela hora, não. Aquela hora eu entrei aqui e o Gabriel Jesus já tomou gol. A minha mulher mandou mensagem para me melhorar a dicção. Tem jeito não, patroa. Ah, isso é legal. É um saco cegado. Ela não sabia disso. Assiste aquele filme aí. Como é que é o? Não, o Rei Gago, eu assisti o nome do filme agora. Enfim, tem um rico que te manda coisa. É isso aí, galera. Nós vamos encerrar aqui. Eu já estourei um minuto que eu tenho que buscar meu carro. Valeu pra caramba, todo mundo que assistiu. Você sabe que a patroa não tá assistindo o programa porque a expressão tá comigo, eu tô aqui trabalhando, né? Exato. Deixa eu ver se tá desculpa pra rapada. Pois é. Ó, acabou. 20 minutos de casa. Agora, né? Então a gente vai encerrar. Se e aí, patrão? Sempre que eu vier a BH, a gente vai tentar fazer outras vezes. Estão enchendo o saco do Cidinho, que já cedeu uma noite aqui, mas nem que seja no meio da rua, a gente acha um lugar. Quem sabe a gente consegue fazer na loja do Américo. A gente traça um lugar. O Cláudio é uma boa. Na verdade é. Mas foi bom caramba, espero que vocês tenham gostado também. E vamos continuar com o nosso padrão decadente de má qualidade, só pelo áudio, sem esses rostinhos bonitos. Então se apaixonem, não é todo dia que vocês vão ver todo esse sex appeal em cena. Certo? Valeu, galera. Agora eu vou desligar esse trem aí. Até mais.